TV Cocoricó apresenta Os Animais e as Roupas. As galinhas vivem vestidas de penas. Penas coloridas, muito práticas. Quentinhas e fáceis de lavar. E quando dá calor, basta chacoalhar. Mas a gente gosta de uma roupinha pra realçar nossa beleza natural. Não há bicho que não cante quando nos vê passar. Na passarela, tchu-tchu-tchu, lavam elas, tchu-tchu-tchu. Galinhas muito chiques do Cocoricó. Uhul! Agora é com você, Alípio! Os cavalos, ao natural, vivem vestidos de pelos coloridos e brilhantes. Tem cavalo preto, tem cavalo branco, tem cavalo que é tordilho. O cabelo de cavalo é crina, que balança o vento quando a gente galopa. Na passarela, tchutchuru, lá vai ele, tchutchuru. O Alípio de gravata colorida. Agora com você, Júlio! O ser humano é um animal que, assim, ao natural, não tem penas e só tem um pouquinho de pelos. Os seres humanos nascem quase pelados. Mas para não passar frio e também porque são meio envergonhados, os seres humanos usam roupas de pano. São muito práticas e coloridas. De todo tipo tem roupa de médico, toda branca, roupa de bombeiro, com chapéu vermelho, roupa de garçom, que parece pinguim, estátua, adivinha, roupa de dormir, pijama, roupa de nadar, maiô, roupa de pôr por cima, camiseta, roupa de pôr por baixo, cueca, roupa de trabalhar, macacão, e a luva, é roupa de vestir na mão. Já acabou? Não. Tem roupa de astronauta com banheiro na calça. Tem roupa de índio que não é galinha, mas se veste com pena. Tem roupa de jogar futebol, colorida, feito uma bandeira. Vai, Júlio, na área! É gol! Quando chega o carnaval, não importa quem tem pelo, quem tem pena, quem tem pano. Solta confete, solta serpentina. É fantasia, oh, oh. O bar de carnaval é fantasia. Eu sou um pirata, eu sou um palhaço, eu sou uma relia. Como vai, como vai, como vai? Muito bem, bem. Como vai, como vai, como vai?